Eu tô seguindo viagem. Você quem deu a passagem pra procurar o que é meu. Tiagão. Adeus. Fica com sua arrogância. Tanto plantou a distância e o meu coração só colheu. Eu decidi que não dá mais falar de amor na solidão. Só percebi que você não quis escutar. Agora é tarde pra dizer que eu não soube te entender. Se tantas vezes eu quis conversar, pra que quero outra chance? Se teve tempo até demais, aquele amor amante não existe mais. Eu não volto atrás. Percebi que você não quis escutar. Agora é tarde pra dizer que eu não soube te entender. Se tantas vezes eu quis conversar, pra que quero outra chance? Se teve tempo até demais, aquele amor amante não existe mais. Eu não volto atrás.